fecheiro 88, Marçal e Brianna enojaram-se e o sorriso de Ian tornou-se ainda maior. Pegou noutro saco de cevada e despejou uma camada grossa dentro do cesto. Mais duas baratas, repentinamente expostas à luz do dia, subiram como loucas pelo cesto acima, caíram no chão e afastaram-se, desaparecendo por baixo do chão coberto de grãos. Não, já disse. Marsali segurava a gola da camisa de Germaine com força, impedindo as suas tentativas insistentes de segui-las. Fica aqui, seu maroto. Ou também quer ser defumado? Finas espirais de fumo, transparente, ascendiam das frestas da plataforma de madeira, impregnando a pequena clareira com o cheiro de cereal assado. Brianna sentiu o estômago a roncar. Já estava quase na hora do jantar. Talvez devesses deixá-las ficar, sugeriu ela a brincar. Baratas defumadas podem dar um bom sabor ao whisky. Duvido que elas o alterassem, concordou o seu pai, aproximando-se por trás. Limpou o rosto com um lenço, olhou para ele e torceu o nariz ao ver as manchas, antes de o enfiar novamente na manga da camisa. Está tudo bem, Ian? Sim, está tudo bem. Só um saco está totalmente perdido, tio Jamie. Ian ergueu a bandeja de cevada e deu um pontapé no saco deixado de lado, no qual dava para ver o bolor verde e preto, indicando que a umidade apodrecera o seu conteúdo. Mais dois sacos foram abertos, a parte de cima estragada, retirada e colocada no chão a um canto. Então vamos terminar, disse Jamie. Estou a morrer de fome. Ele e Ian pegaram num saco de estopa cada um e espalharam a cevada fresca numa camada grossa sobre um espaço limpo da plataforma, usando uma pá de madeira para alisar e virar os grãos. Quanto tempo demora? Brianna espreitou por cima da borda da tina, onde Marsali mexia os grãos fermentados da última defumação. A mistura começara a trabalhar. Só sentimos um ligeiro cheiro a álcool. Vai depender um pouco do tempo. Marsali olhou para o céu. Era fim de tarde e o céu começara a escurecer, ganhando um tom azul profundo, com leves manchas brancas a flutuar no horizonte. Apesar de estar limpo, acho... Germaine! O rabo de Germaine era a única parte do seu corpo visível, pois o tronco tinha desaparecido sob um tronco. Vou buscá-lo. Brianna deu três passos rápidos, atravessando a clareira e agarrou nele. Germaine gritou em protesto diante daquela interferência indesejada e começou a espernear, acertando com os calcanhares nas pernas dela. Ai! Brianna colocou-o no chão, esfregando a coxa com uma das mãos. Marsali emitiu um som de incredulidade e soltou a concha. Agora é que tu as fizeste, meu maroto. Germaine, tendo aprendido com as experiências anteriores, enfiou a sua mais nova aquisição na boca e engoliu-a convulsivamente. Ficou roxo imediatamente e começou a engasgar-se. Com um grito de alarme, Marsali caiu de joelhos e tentou abrir-lhe a boca. Germaine engasgou-se, gemeu e caiu para trás, abanando a cabeça. Regalou os olhos azuis e uma linha fina de baba descia-lhe pelo queixo. Pronto. Brianna agarrou o menino pelo braço, colocou as costas dele contra ela e com as duas mãos, em cima da barriga dele, fez um movimento para trás. Germaine gemeu alto e algo pequeno e redondo saiu-lhe da boca. Ele engasgou-se, inspirou fundo e começou a tossir. O rosto passou de roxo a um vermelho mais saudável em poucos segundos. Ele está bem? Jamie olhou ansiosamente para o menino que chorava nos braços da mãe e depois, satisfeito, olhou para Brianna. Foste muito rápida, rapariga. Bom trabalho. Obrigada. Obrigada. Ainda bem que resultou. Brianna sentiu-se um pouco trêmula. Segundos. Não foram mais do que uns segundos. Da vida à morte e vice-versa. Jamie apertou-lhe o braço rapidamente e ela sentiu-se um pouco melhor. É melhor levares o miúdo para casa, disse ele a Marsali. Dá-lhe o jantar e mete-o na cama. Nós terminamos isto aqui. Marsali assentiu, também um pouco abalada. Afastou uma madeixa de cabelos claros dos olhos e sorriu a Briana. Obrigada, meu anjo. Briana sentiu uma sensação surpreendente de prazer ao ouvir aquilo e sorriu-lhe. Ainda bem que ele está bem. Marsali agarrou a bolsa do chão e, com um meneio de cabeça a Jamie, virou-se e desceu o caminho íngreme com a criança nos braços, as mãozinhas gordinhas de Germaine fechadas nos seus cabelos. Fizeste um bom trabalho, prima. Ian terminara de espalhar os grãos e desceu da plataforma para parabenizá-la. Onde é que aprendeste a fazer isso? Com a minha mãe. Ian assentiu, parecendo impressionado. Jamie inclinou-se, procurando no chão, perto dali. E o que é que foi que o rapazinho engoliu? Isto. Briana viu o objeto meio enterrado entre as folhas caídas e agarrou-o. Parece um botão. O objeto era um círculo torto, entalhado na madeira, mas sem dúvida um botão, com um talo comprido e furos para a linha passar. Deixa-me ver. Jamie estendeu uma mão e ela colocou-lhe o botão na palma. Não perdeste nenhum botão, Ian? Perguntou ele, franzindo o senho para o pequeno objeto que tinha na mão. Ian olhou por cima do ombro de Jamie e abanou a cabeça. Talvez seja do Fergus, sugeriu ele. Talvez, mas acho que não. O nosso Fergus é demasiado elegante para usar algo assim. Todos os botões do seu casaco são feitos de osso polido. Ele abanou a cabeça devagar, ainda a franzir o senho, e depois encolheu os ombros. Agarrando na bolsa de couro, colocou o botão no interior antes de a prender à cintura. Muito bem, vou perguntar. Podes terminar aqui, Ian? Não falta muita coisa para fazer. Ele sorriu a Briana e meneou a cabeça na direção do caminho. Vem daí, rapariga. Vamos perguntar na casa dos Lindsay, no caminho para a nossa casa. Em todo o caso, Kenny Lindsay não estava em casa. Duncan Innes veio buscá-lo. Há menos de uma hora, disse a senhora Lindsay, protegendo os olhos do sol na ombreira da casa. Sem dúvida estarão em sua casa em breve. Quer entrar com a sua menina, MacDoub, e tomar alguma coisa? Não, obrigada, senhora Kenny. A minha mulher está à nossa espera para jantar. Mas talvez a senhora possa dizer se este botão é do casaco do Kenny? A senhora Lindsay olhou para o botão que ele tinha na mão e abanou a cabeça. Não, não é. Acabei de cozer um conjunto novo de botões para ele, feitos de ossos de veado. As coisas mais lindas que já vi, disse ela, com orgulho do asseio do marido. Cada um deles tem uma carinha, com um sorriso, e um diferente do outro. Ela olhou para Briana com curiosidade. Está cá o irmão do Kenny, também, disse ela, com um bom lugar, perto de Cross Creek, 10 hectares de tabaco e um bom riacho ali. Ele está no Monte Ellicon. Talvez queira ir até lá, MacDoub. Jamie abanou a cabeça, sorrindo para a dica direta. Havia poucas mulheres disponíveis na colónia e, apesar de ele ter dito que Briana já estava prometida noutro lugar, as tentativas de união não tinham parado. Receio que não será este ano, senhora Kenny. Talvez no próximo, mas não posso perder tempo agora. Eles despediram-se educadamente e viraram para o caminho de casa, com o sol a pôr-se atrás deles e a lançar sombras compridas no caminho à frente. Acha que o botão é importante? Perguntou Briana com curiosidade. Jamie encolheu ligeiramente os ombros. Uma brisa leve soprou o seu cabelo no topo da cabeça, mas não venceu o pedaço de couro que o mantinha preso atrás. Não sei. Pode ser que não seja nada, mas também pode ser alguma coisa. A tua mãe contou-me o que Ronnie Sinclair disse a respeito do homem em Cross Creek, a perguntar sobre o whisky. Hotspile. Briana não conseguiu deixar de sorrir ao dizer o nome. Jamie sorriu-lhe brevemente, mas ficou sério de novo. Assim, se o botão pertencer a alguém aqui de Fraser's Ridge, eles sabem bem onde o local de produção fica e podem parar para olhar sem causar problemas. Mas se for um desconhecido, Ele olhou para ela e encolheu os ombros novamente. Não é tão fácil assim um homem passar aqui, despercebido, a menos que esteja a esconder as suas intenções. Um homem que viesse por um motivo inocente pararia numa casa para comer e beber, e eu saberia disso no mesmo instante. Mas nada disto aconteceu. Também não seria um índio, eles não usam roupas com botões. Uma rajada de vento soprou, erguendo folhas castanhas e amarelas, e eles viraram-se para subir o monte em direção à cabana. Caminharam quase em silêncio total, afetados pelo silêncio crescente dos bosques. Os pássaros ainda cantavam as suas canções de início da noite, mas as sombras estendiam-se sobre as árvores. Em costa norte da montanha, do outro lado do vale, tinha escurecido e silenciado, enquanto o sol se afundava atrás dela. A clareira da cabana ainda estava iluminada pela luz do sol, que passava filtrada pelas folhas dos castanheiros. Claire estava no jardim, com cerca, com uma bacia apoiada na anca, retirando grãos das vinhas. O seu corpo esguio estava contornado pela luz do sol, o cabelo a formar uma grande auréola dourada. Innisfree, disse Brianna involuntariamente, estacando perante a visão. Innisfree? Jamie olhou para ela aturdido. Ela hesitou, mas tinha de explicar. É um poema, ou parte de um. O meu pai tinha o costume de o dizer quando chegava à casa e via a mamã no seu jardim. Ele dizia que ela moraria no jardim se pudesse. Costumava dizer a brincar que ela nos deixaria um dia para procurar um lugar onde pudesse morar sozinha, com mais nada além das suas plantas. Ah! O rosto de Jamie estava calmo, a expressão tranquila sob a luz fraca. E como é o poema? Ela sentiu um ligeiro aperto no coração ao recitá-lo. Vou levantar-me e partir agora para Innisfree e uma cabana construir lá, de barro e palha. Lá terei 9 carreiras de feijão e uma colmeia para o mel. E viverei sozinho no campo, cheio de abelhas. As grossas sobrancelhas ruivas uniram-se ligeiramente, brilhando ao sol. É um poema? E onde fica Innisfree? Talvez na Irlanda. Ele era irlandês, explicou Brianna, o poeta. O enxame de abelhas permanecia sobre as pedras à beira da mata. Ah! Pontinhos dourados e pretos passavam por eles no ar inundado de abelhas que vinham dos campos. O seu pai não fez qualquer movimento para avançar, mas ficou em silêncio ao lado dela, a observar a mãe a apanhar os bagos pretos e dourados entre as folhas. Não sozinha, afinal, pensou ela. Mas o leve aperto permaneceu no seu peito. Mas não era exatamente dor. Kenny Lindsay bebeu um gole de whisky, fechou os olhos e rolou o líquido pela língua como um enólogo. Parou, franzindo o senho, concentrado, e depois engoliu o líquido com um gole forte. Uau! Respirou fundo, tremendo. Credo, disse ele, com a voz rouca. É de arrancar as tripas. Jamie sorriu com o elogio e serviu mais uma dose, entregando-a a Duncan. Sim, está melhor do que o último, concordou, cheirando com cuidado e analisando a própria bebida. Esta não tira a pele da língua, quase. Lindsay limpou a boca com as costas da mão, anuindo. Bem, vai achar um bom comprador. Hullam quer um barril que dure um ano, pela maneira como os quakers bebem. E vocês acordaram um preço? Lindsay assentiu, cheirando o prato de pãezinhos e petiscos que Lizzie lhe tinha colocado à frente. 60 quilos de cevada pelo barril. Mais um se você dividir o whisky com ele. É justo. Jamie agarrou num pãozinho e mastigou-o distraidamente durante um momento. Depois ergueu uma sobrancelha para Duncan, sentado do outro lado da mesa. Podes perguntar a MacLeod, em Naylor's Creek, se ele os pode fazer o mesmo preço? Vais passar por lá a caminho de casa, não vais? Duncan anuiu, mastigando. E Jamie levantou o copo para mim num brinde silencioso de comemoração. A oferta de Hullam era de um total de 360 quilos de cevada, mais do que o total excedente de todos os campos em Fraser's Ridge, a matéria-prima para o whisky do ano seguinte. Um barril para cada casa de Fraser's Ridge, dois para Fergus. Jamie levou a mão distraidamente ao lóbulo da orelha, fazendo contas. Dois, talvez, para Nacognaweto. Um reservado para envelhecer. Sim, podemos deixar cerca de 12 barris para a reunião, Duncan. A vinda de Duncan foi oportuna. Apesar de Jamie ter conseguido manter a primeira safra do ano de whisky para os morávios em Salém, para a compra de ferramentas, roupas e outras coisas de primeira necessidade, não havia dúvida de que os escoceses abastados de Cape Fear seriam um mercado melhor. Não poderíamos passar tempo suficiente longe de casa para fazer a viagem de uma semana a Monte Ellican, mas se Duncan pudesse levar o whisky e vendê-lo, já estava a fazer listas na minha mente. Todos compravam coisas para vender na reunião. Lã, tecido, ferramentas, alimentos, animais. Eu precisava urgentemente de uma pequena chaleira de cobre e 6 rolos de musselina para roupas e... Acha que deve dar álcool aos índios? A pergunta de Brianna tirou-me dos meus pensamentos. Por que não? Perguntou Lindsay, reprovando a intrusão dela. Afinal, não lhe vamos dar, rapariga. Eles têm pouca prata, mas pagam em peles e pagam bem. Brianna olhou para mim em busca de apoio e depois para Jamie. Mas os índios não... Quero dizer, ouvi dizer que eles não toleram o álcool. Os 3 homens olharam para ela sem compreender. E Duncan olhou para o próprio copo, virando-o na mão. Tolerar? Ela pareceu contrariada. Quer dizer que eles se embriagam rapidamente. Lindsay olhou dentro do copo e depois para ela, passando a mão pela cabeça careca. O que é que queres dizer com isso, rapariga? Perguntou ele, mais ou menos educado. Brianna contraiu os lábios e depois relaxou. Quero dizer que parece errado incentivar as pessoas a beber. Pessoas que não conseguem parar quando começam. Ela olhou para mim um pouco sem saber o que fazer. Abanei a cabeça. Alcoólatra ainda não é uma palavra conhecida, expliquei. Ainda não é uma doença. Só caráter fraco. Jamie olhou para ela sem perceber. Bem, digo-te uma coisa, rapariga, disse ele. Já vi muitos bêbados na vida, mas nunca vi uma garrafa saltar de uma mesa e deitar o seu conteúdo pela garganta abaixo de ninguém. Ouviram-se resmungos de concordância e outra rodada do whisky para acompanhar a mudança de assunto. Hodgepyle? Não, não vi o homem, mas quase que aposto que já ouvi esse nome. Duncan bebeu o resto da bebida e colocou o copo na mesa. Queres que eu pergunte na reunião? Jamie anuiu e agarrou mais um pãozinho. Assim, se puderes, Duncan. Lizzie estava curvada sobre o fogo, a mexer o guisado para o jantar. Vi os seus ombros ficarem tensos, mas ela era tímida demais para falar na frente de tantos homens. Brianna não tinha tais inibições. Também tenho alguém sobre quem perguntar, Sr. Innes. Ela inclinou-se sobre a mesa para ele. Olhos fixos nos dele. Pode perguntar se sabem de um homem chamado Roger Wakefield, por favor? Sim, claro, farei isso. Duncan ficou corado com a proximidade dos seios de Brianna e na confusão bebeu o resto do whisky de Kenny. Quer que eu faça mais alguma coisa? Sim, disse eu, colocando um copo limpo na frente de Lindsay. Já que vai perguntar sobre Hodgepyle e sobre o jovem de Bree, poderia perguntar sobre um homem chamado Joseph Wemyss? É um servo. Pelo canto do olho vi os ombros magros de Lizzie relaxarem de alívio. Duncan anuiu, recomposto, quando Brienne entrou na despensa para ir buscar manteiga. Kenny Lindsay olhou para ela, interessado. Bri, é assim que a senhora trata a sua filha? Perguntou ele. Sim, porquê? Lindsay sorriu ligeiramente. Então olhou para Jamie, tossiu e escondeu o sorriso atrás do copo. É uma palavra escocesa, Sassenach, disse Jamie, também a sorrir. Um Bri é uma grande perturbação.